Queremos tratar, nesta próxima sessão, de algo muito importante. Muitas pessoas estão vivendo debaixo da opressão de histórias, episódios, acontecimentos e palavras do passado que até hoje exercem poder limitador na alma, no corpo, no espírito, nas emoções. Talvez você, como mulher, esteja vivendo assim. Talvez um assunto, uma questão que você nem gosta de rever, nem gosta de relembrar. Porque trazem a você histórias, memórias que machucam, que magoam, que ferem, que frustram. E nesta sessão nós queremos tratar em duas dimensões sobre acontecimentos que ferem o nosso coração. Você está debaixo de uma ministração do curso O Poder da Mulher na Família. Você está aprendendo que existem dons de Deus em você, mulher bem-aventurada, mulher sábia. Deus colocou em você milhares de características abençoadas que fazem de você alguém especial. Não importa o que a circunstância ou o que as pessoas falaram até hoje, importa que você está pela fé recebendo uma ministração de bênção sobre a tua vida e uma ministração de cura. Se em algum momento da tua história, da tua vida, você recebeu ministrações, você foi alvo de episódios, de acontecimentos que feriram, que marcaram e que destruíram áreas da tua vida, eu quero declarar sobre você nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, o império da luz, o reino do nosso Deus soberano, Deus que eu amo, Deus que você ama, na autoridade deste reino espiritual da luz, você vai sendo ministrada agora por paz, alegria, vida, cura, bálsamo. Você não é alguém tentando a vida. Você é uma pessoa de valor. Você tem valor. Deus está vindo sobre você e eu proclamo isso na autoridade do nome de Jesus para curar as suas lembranças, para curar as suas memórias, para curar feridas que nunca cicatrizaram no seu coração. E é você, você mesma, que vai apertar o botão que dá início a todo esse processo de cura. E esse botão, e esta chave, e este segredo se chama perdão. Perdoar não é uma capacidade nossa. Perdoar é uma decisão nossa. E quando nós resolvemos perdoar, o Deus Todo-Poderoso da luz, que veio para destruir as obras das trevas, para desfazer o que o diabo fez, ele entra em ação. E ele nos coloca em condições de perdoar. Primeiro, você toma uma decisão de perdoar. E a partir desta decisão, mesmo que sem sentimentos, uma decisão racional, eu decidi perdoar. O Espírito de Deus vai entrando no seu coração e vai derramando bálsamo que cura as tuas feridas. E a cura que vem pelo bálsamo do Espírito de Deus sobre você te leva a amar, a perdoar amando e a esquecer. e aquilo nunca mais será um instrumento do império das trevas para machucar você, para limitar você. Você está sendo curada. A mulher foi criada para desfrutar de um nível de cuidado, de atenção, de amor e carinho acima de qualquer outro ser. Você como esposa, ou você como uma mulher solteira, Deus tem bênçãos programadas, projetadas para a sua vida. Nos Salmos número 139, nós lemos que os dias da nossa vida já estavam escritos no livro de Deus, mesmo quando ainda éramos corpo informe no ventre da nossa mãe. Você pode crer nisso. Deus está ministrando a você. É por isso que você está ouvindo este CD, porque Deus está preocupado com você. Deus ama você. Deus está cuidando de você nesse momento. Deus está derramando um bálsamo para curar feridas do passado, para curar. Então você pode dizer comigo: eu libero perdão. Diga comigo: eu libero perdão. Diga comigo: eu libero perdão. Diga mais alto: eu libero perdão. Pode ser que venha à sua memória episódios, frases, pessoas, mas você vai declarar ousadamente como uma mulher sábia que consegue administrar bem toda a situação. Você vai declarar: eu perdoei. Deus, tu és a minha fonte. Eu estou sentindo ainda algumas coisas que me machucam, mas eu perdoei. Vem e derrama o teu bálsamo.